Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao meu pai senão por mim. Ele disse, não sou homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que me arrependa. Aquele que me reconhecer como eu sou, eu também o reconhecerei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pare e pensa, parceiro, não sou eu que estou dizendo. Ele mesmo foi quem disse para o mundo inteiro. E em qualquer idioma existe a tradução. Ele proferiu essas palavras direto de seu coração. Eu sou apenas mais um como outros que vieram, falando sobre esse amor que os mantiveram firmes no chamado, retos na caminhada. Passarão céus e terra, mas não passarão palavras. O Glissi, levanta e anda, vá pelos quatro cantos. Fala do meu amor, aqueles que vivem prantos. Entendido, meu senhor, eis-me aqui pra batalha com como Sadraque, Mesaque, Abidnego na fornalha. O tempo se esgota, a volta se aproxima. Quantas vezes eu tentei, você não deu a mínima. Só quero que entenda, não sou eu que estou falando. Ele mesmo foi quem disse, estou apenas repassando. Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao meu pai senão por mim. Ele disse, não sou homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que me arrependa. Aquele que me reconhecer como eu sou, eu também o reconhecerei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amai-vos uns aos outros assim como eu amei. Entre todos o melhor é o menor de vocês. Maior é o que serve, guardem bem isso. Maior que todos incondicionalmente será o meu sacrifício. Ele falou pra quem quisesse ouvir sua verdade. Por onde passou, venceu principados e potestades. Já que não por mim, será que por ele você confessa? Ou também vai dizer que a palavra dele não interessa? Cada cabeça uma sentença, cada um sabe o que faz. Os mesmos que dissem escolheram Cristo a Barrabás. Sei que o tempo da ignorância por Deus é perdoado, mas quanto tempo ainda antes de tudo ser consumado? As profecias, as palavras, uma a uma se realizando. Terremotos, tsunamis, milhares, milhares orando, pedindo respostas a quem nunca poderá responder. Mas ele disse, feliz aquele que suportar firme. Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao meu pai senão por mim. Ele disse, não sou homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que me arrependa. Aquele que me reconhecer como eu sou, eu também o reconhecerei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ei, pode acreditar, moro mano aqui. Big Uglissi, Ministério Philo Brothers. Essas palavras foram palavras dele, daquele que é o nome sobre todo nome, aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. E essas palavras têm endereço certo para serem encontradas. Acredite que você vai encontrá-las, sabe aonde? Bíblia Sagrada. Ele disse, ele disse. Ele disse, ele disse, ele disse, ele disse. Ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse.